se brilha mais que o sol. Quem é esse glorioso rei que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar? Que eu tenho desejo de encontrar. Quem é esse glorioso rei que a face brilha mais que o sol? Glorioso rei que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar. Oh,